Agora 4, 4, 6, 3, 1. Vamos para a frente agora. Polizado, pisa sem mais, rapaz. Salvador, o azul 4433, é a bordo, 0322, em Jogo Comunhão, Penalta Leão, pronto para um táxi. Galeão, que autonomia? 3 horas e 22 minutos. Conta no táxi principal e vamos apostar para ingressar no táxi Lima. 7, leve táxi para o táxi principal, vou tocar na Lima, 4433. Ingresso na Lima, azul 4433. Lima, Mike e reporte na Quebec para ingresso na 17. Lima, Mike, reportará na Quebec para ingresso na 17, azul 4433. Quebec, ingresso 17, reporte em alinhado e pronto na cabeceira. O azul 4433. Paciente, reportará Azul 433, quando pronto em livre decolagem, o vento 070 graus com 5 nós. Decolado agora, 58, controle 198, transfere, bom voo. Grato, 4433. Controle Salvador, azul 4433, decolado na sua escuta. Azul 4433, contato radar na decolagem, sub mantém a nível 380, voo ideal. Plano da El 380-4436. 033, chame Recife, frequência 1251, alterne 13325, bom dia. Bom dia, 1433. Paulo Salvador, bom dia, Webjet Whisky, Juliette Whisky. Já escuta, prossiga. É, solicito autorização de reboque, saída do pátio 3 até a ponte 2 no pátio 1. Autorizado, reporte para ingresso do pátio principal. Reportarei. Solo Juliette Whisky, pronto para ingressar no pátio 1 até o portão 2.